Galera, narração aqui do Team Raw versus Team SmackDown no Breaking Rights. Aqui no podcast de wrestling, vou estar narrando aqui. A DX já entrou, agora vai entrando o resto do time da Raw aí. Big Show. É isso aí. Mark Henry. Cody Rhodes. Jack Swagger. Kofi Kingston. É isso aí, vamos pra essa luta aí. Que é Team Raw versus Team SmackDown. Esse que é o tópico do nosso pay-per-view aqui no Breaking Rights, a estreia do Breaking Rights, né? Pay-per-view aí que mudou de nome. E agora tá estreando, Raw vs SmackDown. Já tivemos a luta aí, o The Miz ganhou do John Morrison. Mas parece que vamos ter pra main event, John Cena vs Randy Orton, né? O grande mistério. Cena irá ou não sair da Raw. Se posicionando dentro do ringue ali, todo o time da Raw já tá lá dentro. Vamos tentar acompanhar essa luta por completo aqui. Toca a música aí do líder da time do SmackDown, entre eles sozinho com a camisa da branca azul. Ele, Chris Jericho, campeão de titles aí, de duplas unificadas. Toda aquela marra dele, aquele papel de heel, vai subindo ao ringue. É isso aí, vamos ver se essa luta aí vai dar uma boa luta. Eu acredito que saia uma boa luta aí, uma field bacana entre os times das brands para a Survivor Series. E já ficou vermelho o ambiente. Kane é o co-capitão aí do time do SmackDown, The Big Red Machine. Tem aquele tamanho dele, entra todo na marra, acompanhando o make. Chega ali, para do lado do Jericho, cumprimenta, aquele aperto de mão, tapinha nas costas. Esperar o time do SmackDown chegar. E tocou a música, esse aí o time da Brand Azul vai vir. SmackDown. Matt Hardy. Ertruff. Matt Eric Escobar. Finlay. Eric Escobar, não, perdão. Hard Dynasty. Sobem ao ringue. Se encaram ali. 7 contra 7. Vai sair faísca dessa luta. Tô pressentindo e eu vou narrar, vou trazer tudo pra vocês. Não vou deixar. Vamos tentar pra deixar passar nenhum detalhe. Pra vocês não ficarem por fora aí. Espero estar narrando mais shows aí, mais pay-per-views. Se Deus quiser, mas juntar a galera aqui, que hoje eu tô sozinho aqui. Não foi nada muito combinado, mas bateu a ideia de narrar um pay-per-view. Peguei essa luta aí. Porque narrar um pay-per-view por inteiro é meio difícil. Então, vamos ver. Os dois times em cima do ringue ali, do tablado. Frente a frente, os capitães da Raw ainda toca. Já se posicionados aí, pelo que me parece, aí vai começar a Ertruff e Cody Rhodes aí em cima do ringue. Isso mesmo, Ertruff e Cody Rhodes, que tiveram o segmento backstage. Começou a luta, sou o gong, os dois estão se batendo ali em cima, medindo forças no corner. Ertruff, costas no corner ali, Cody Rhodes pressionando e passou direto. Um confronto ali nos dois, Ertruff tá batendo, olha o pin, sai Cody Rhodes, não deixa, que o time do SmackDown ganha logo no começo. Tentou bater no corner ali, o Cody Rhodes, recupera, pin, Ertruff sai do pin, não termina a contagem. Novamente, agora estão rolando no chão ali, dando um soquinho na cara, aquela coisa bem estilo Cody Rhodes mesmo. E sem querer, Big Show tocou nas costas do Cody Rhodes. Agora, Big Show e Ertruff em cima do ringue ali. Big Show entra, aquela marra toda dele encarando. Passou pro Kane, Big Show em cima do ringue. Meu Deus do céu, será que aguenta? A tag ali, Ertruff pro Kane, se encarando. Eles já foram campeões de duplos unificados. Nariz com nariz, testa com testa, dois grandões. Ih, olha o Kane, bate de cima, bate embaixo, vai pôr na corda, costas no corner. Kane foi, Big Show errou, perdeu o time. Kane foi lá, bateu, Big Show sofre ali no corner. Mais uma vez, não, Big Show já tromba, já mostra o corpo que tem. Kane tá no chão, Big Show pulou em cima, olha o pin, 1, 2, saiu. Não fechou a contagem, ainda tá cedo. Rolou a tag ali. passou para o representante do Haas Dynasty, que, perdão, para o Jack Swagger, The All American American, vai batendo ali no Kane, The Big Red Machine, mas já conteu toda a empolgação do Jack Swagger. Kane, experiente, bate bem, bate baixo. Fez a tag ali, vamos ver quem vem. Matt Hardy, agora Matt Hardy. Jack Swagger, esse SCWZ em cima do ringue. Vamos ver. Bate, sofre no corner ali, Air-Truth. Perdão, Jack Swagger. Charge tem o comando da luta. Tá no chão. Jack Swagger tá tentando sair ali com cotovelada. Chute embaixo, costa na corda. Ih, mas já volta o controle da luta, Matt Hardy. O time da SmackDown tá levando a melhor, já até tirou a camisa ali do Jack Swagger. Costas no corner para Matt Hardy. Foi Jack Swagger, Matt Hardy. Conteve. Terceiro andar, terceira corda. Ih, não, segura, pula Matt Hardy. Olha o pin, um, dois, não, agora não. Conteve ali. Jack Swagger já saiu do ringue, já para pegar um fôlego, mas Matt Hardy foi atrás. Um, dois passos, Matt Hardy. No chão, fora do ringue. Fui lá, mas vem por trás aqui. Cody Rhodes? Não, Cody Rhodes, não é essa vez. Aí virou confusão, saiu R-Truth. As duas equipes se enfrentam fora do ringue. Meu Deus do céu, sai daí! Chegou o Arcangel ali, abafando. Aí tem o Kane. Virou confusão. Riffy foi lá, acalmou. Tentou botar ordem ali, as equipes já vão se posicionando. Vão voltar pro ringue aí, Jack Swagger e Matt Hardy, ver se. Não se enfrentam mais vezes aí. Novamente em cima do ringue. Agora Jack Swagger com o comando da luta. Torce o braço. Sofre, Matt Hardy. Aplica ali um VDT. Que belo golpe do Jack Swagger. Foi pro pin. Olha só. Um, dois, saiu. Matt Hardy é experiente. Tem a manha. Já conhece. Irmão do Jeff, né? E foi colocar costas no corner lá no canto. Marquinhos fez a tag com o Jack Swagger. Agora vai sofrer no Strongest Man aí, o Matt Hardy. Ele mesmo, Marquinhos. Agora comandando aí a luta. Judia ali do Matt Hardy no centro do tablado. Que pouco pode fazer, afinal. Tá com o Marquinhos à frente. Apesar de ser um belo last wrestler, mas tem toda aquela força, tudo que conta. Judia por cabeçadas, cotoveladas. Joelhadas, costas na corda, Marquinhos foi pular, saiu, Matt Hardy escapou. Não achou nada, Marquinhos. Os dois no chão ali, se levanta. Matt Hardy quase que consegue o pin, Marquinhos não deixou. Jogou ali no canto do ringue, a confusão. Todo mundo do time da Hulk quer tirar a casquinha ali do Matt Hardy. Ele vai ao ringue, The Heartbreak Kid. Passaram a tag pra ele, agora é Shawn Michaels, que representa o time da Rowdy em cima do tablado. Continua sofrendo ali na corner, toma aqueles tapas no peito do Shawn Michaels ali, o Matt Hardy. Tá sofrendo, o Jeff Hardy deve estar assistindo em casa e deve estar sofrendo junto com o irmão. Ih, sofre bastante o Matt Hardy. Busca apoio nas cordas. Tá tranquilo, time da Raw, tá tranquilo. Costas na corda para o Matt Hardy. Aparente reação. Matt Hardy, belo golpe. Ele levantou, bateu um golpe fortíssimo. Pegou ele pelo pescoço do Shawn Michaels, levantou ele. Agora ele tá perto ali. Vamos ver se consegue a tag. Vamos ver. Vamos ver se consegue a tag. Os dois no ringue. Passou, vem aí. Finlay! Chega judiando de Shawn Michaels. Bate no chão. Belo suplex. Finlay, ele que também é um super experiente aí, tá aí com seus 50 anos, mas luta. Mas que garoto de 16 foi Shawn Michaels contendo a euforia já do filme que tinha acabado de entrar e sofre no corner. Shawn Michaels já perde o controle da luta. Finlay não tem dó aí. O irlandês bate em cima, bate embaixo. Tá no chão. Shawn Michaels chute daqui, cotovelada já em pé. Heartbreak Kid, costas do corner para Shawn Michaels. Precisa nem falar, né? O filme aí tá lá. Podcast de wrestling aqui, o podcast é diferente aí. Breaking Rights para vocês, é isso aí, a inovação aqui, a narração dos pay-per-views. Os dois ali no chão sofrendo. O Shawn Michaels conseguiu um golpe ali no fim, né? Agora os dois estão no chão ali, né? Sofrendo o efeito das pancadas, pancadas fortes aí que a gente tá vendo na WWE, já não é como antigamente, agora tentando aquele programa pra família. Chute Music! Tá deitado, tá no chão, Finley! Olha só, mas fez a tag na hora. Hard Dynasty no chão. Quase que o representante ali. Quase que o Dynasty conseguiu. Ali o pin em cima do Shawn Michaels. Que deu o City Music no fim, mas já tinha feito a tag. Não deu tempo. Agora judia ali pro de calcinha rosa ali. Em cima do ringue. O homem da DX agora. A tag com ele. Chris Jericho, que não vai ter dó do Shawn Michaels, que já tá apoiando aí, tá fazendo rodinha no time do SmackDown. Ih, provocação! Que isso? Que isso? Chris Jericho tira a camisa no SmackDown, passa no sovaco e joga no Shawn Michaels que tá no chão. Agora vai pro golpe de submissão. Não é o golpe dele? O que tá fazendo aí? Esse. Faz o Shawn Michaels pedir água, mas parece que não. Heartbreak Kid experiente, sabe atuar em lutas, sofre ali, mas é o Heartbreak Kid, tem que valorizar, tem que dar crédito aí. Consegue levantando ele pouco a pouco, soco na barriga, soco no estômago do Chris Jericho, mas ainda não conseguiu safar. Mais um, outro. Olha só, costas na corda para Shawn Michaels! Olha o pino, Chris Jericho, um, dois! Não! Parou no dois, Jericho se safou. E retém, volta com o controle da luta, pin. Agora não, de novo pin aí, uma luta com bastante pin, mas. O número 3 não vimos até agora, né, senhor Jim Ross? Tipo, o Wade desesperado, querendo a tag, estica a mão, mas Shawn Michaels não pode, tá apanhando. Passou para The Big Red Machine Kane, ele que não vai ter dó aí do Shawn Michaels. Kane, golpes fortíssimos com os dois pés na cara do Shawn Michaels, olha o pin. Não, Kane foi ali na corda, chutou o Shawn Michaels de forma feroz. Não tem dó o Kane. Buscando a submissão. Tenta tirar, extrair tudo que é de energia que o Shawn Michaels ainda tem. Bate muito forte o Kane, muito forte, luta muito. Novamente ali, representante da Hart Dynasty. Mais uma submissão pra cima do Shawn Michaels, vai ficar nisso aí. A luta também monótona, cada um vai lutar pra cada um ter seu espaço. Mas eu quero ver gente ser eliminada aí, quero ver esse time da The Raw ganhar. Tô torcendo pra Raw. A submissão continua ali. E o pau tá quebrando no chat aqui do blog. Quero ver a galera que tá postando. Alguns apostam no Shawn Michaels, alguns no Hart Dynasty. Escapando o Shawn Michaels. Ih, mas bate firme, bate forte. Hart Dynasty. Belo suplex, brilho, brilho ali no tablado. Pim, um, dois. Saiu o Shawn Michaels, brilho, brilho. Essa dupla aí promete até o Nigel McKinsey já tá elogiando aí os caras do Hard Dynasty. E olha, foi pro Splash? Não, saiu de baixo. Shawn Michaels, Hard Dynasty no chão. Olha só, vai na tag Shawn Michaels, será que chega lá? Os dois Hard Dynasty estão aí no chão, tentando safar Shawn Michaels. Olha a tag, passou, estica o braço, Triple H. The Game, entra. De lá tá quem? Tá quem? The Hard Dynasty, chão, Triple H. Triple H, foi, mais um. Costas na corda para o Triple H, foi. Pô, ele sabe ali. Bateu com a cabeça no joelho ali do Hart Dynasty. Spine Buster ali em cima do Finlay, olha só quem vem agora. Hart Dynasty, Spine Buster em cima do Finlay. The Game! Mais um Shock Slam aí do Kane. Subiu, desceu. Shock Slam! Agora tem um monte de gente ali da SmackDown deitada no ringue, tá tudo se safando, que vai ficar lá por cima é o Hart Dynasty. E o Triple H lá. Pin em cima dele. Um, dois. Não. Shaxx Lando Kane foi pouco. Não tenho energia pra gastar o Triple H. Tá com as costas no tablado. E Hart Dynasty também. Vem, tá, tag. Os dois estão bastante cansados ali no chão. Hart Dynasty. Olha a tag. Quem vem aí? Quem vem aí? Quem vem aí? Ele. Chris Jericho. Já aplicou seu belo move ali em cima do Triple H. Já faz aquela provocação. Mexe ali com o Kofi Kingston. É, lá é o site, mas saiu. Saiu o Triple H, não. Não ficou ali, saiu do Lion Salt. Só xoxão Chris Jericho. Triple H levantou. Tag, Kofi Kingston, já levanta. Soca, olha só. Sofre Chris Jericho. Kofi Kingston. Chutes befortes. Aqueles golpes de capoeira do Kofi Kingston. Costas na corda, mais um. Costas na corda de novo. Vai pro fim. Costas na corda. Não, deu errado. Aos of Jericho. Não, ainda não fiz. Tinha não aceitar ali. O pin pro Jericho. Um, dois. Quase que tem desse McDowell. Perde um. Olha só mais uma vez. Chris Jericho, costas na corda. Tromba ali com o Kofi Kingston. O Kofi Kingston leva melhor. Olha o pin de novo. Mas não, o povo desse McDowell interferiu. Não deixou ele ganhar. Mark Henry! Já derrubaram ele. Ô, o Marquinhos veio fazendo um boliche humano ali. Nossa! Marquinhos, bom. Não! Airtrafg tomar aquela bomba do Marquinhos, mas o Matt Hardy pediu. Olha só! Celtic Cross em cima de Cody Rhodes! Jack Swagger! Dr. Bombi! Vamos ver, o Kane já entrou ali no conter. Toda a confusão, o Big Show entrou também, tá todo mundo se batendo, finisher pra cá, finisher pra lá. Vai sobrar ali o Big Show, tá só em cima ali com todo aquele tamanho dele. Ih, não! Olha só, Kofi Kingston, terceira corda, Big Show ajudando. Não, Big Show, esse aí é do seu time. Big Show! Shocks lá em cima de Kofi Kingston, não, Big Show, esse aí é do seu time. Todo mundo no chão, menos aí o Big Show, tipo o Wade, agora se encontra aí em cima do ringue. Big Show tá traindo todo mundo. Não faça isso. É o nosso Paul Wright, Big Show. Tá traindo a galera. Não, Big Show. Todo mundo no chão. E como assim? Ele vai deixar o ringue. Vai pro pin. Chris Jericho. Chris Jericho. Pin em cima de Kofi Kingston. Um. Dois, três, acabou! Fim, deu fim aí, olha só, Team SmackDown ganhou. Pois é, né? Fazer o quê? Big Show atrapalhou a galera ali, os times se misturaram fora do ringue, todo mundo ficou no chão. E quem fez o pin ali em cima do Kofi Kingston pra acabar foi o Chris Jericho e a galera da SmackDown cerca ele com o troféu ali. Finlay, Matt Hardy, Kane, todo mundo abraçando, beijando o troféu. É Truth. Team SmackDown ganhou aí, prova que a brand é melhor. Na minha opinião, não é. Mas de acordo aí com a luta, tá provando que é melhor. A galera vai ao delírio. Quem torcia pro SmackDown. E Chris Jericho provando aí que é um belo capitão, fazendo pin. Mas também com o Shocks Lando, Big Show em cima do Kofi Kingston não dava. Acabou que o Big Show e acabou ajudando o Chris Jericho, né, cara? O Big Show traindo a equipe da Raw. Não pode. Estamos tendo replay aí na transmissão. Direto lá dos Estados Unidos, a gente narrando aqui pra vocês. A gente tá aqui no Brasil. Tô sozinho aqui, infelizmente não achei ninguém pra comentar. Mas que pecado, né? É isso aí. O time do SmackDown ganhou. Pin de Chris Jericho em cima de Kofi Kingston. Alguns, digamos, umas meia hora de luta aí. Luta mais, um pouco regular, Marquinhos lutou pouco, Retrofit lutou pouco, não deu espaço pra todo mundo. Mas no geral ficou no positivo aí. Gostei. É isso aí, galera. No próximo PPV a gente vai vir com mais uma luta aí. Se Deus quiser, vocês podem pedir as lutas aí também, se quiser participar da nossa transmissão. próxima transmissão vamos fazer um trabalho melhor aí. Vou chamar alguém pra comentar. É isso aí. Falou, galera. Fiquem até a próxima. Fiquem com a música aí do Big Show e Chris Jericho.